Olá, olá, muito boa noite então, como é que é? Bem-vindos a mais uma emissão do Hits Mega Mix, programa de hoje, sábado 24 de abril de 2010. Eu sou o Carlos Bonaparte, pois é, ontem não houve locução. Isto há dias assim, não é? Há dias em que nós ficamos sem a voz e depois é um 31. Mas hoje cá estou eu, outra vez, para lhe trazer muita energia e muita música. Na passada semana não houve dedicação aos anos 80, esta semana os anos 80 vêm em dose dupla. Só vou ter duas intervenções. A primeira é para dizer olá, a segunda para dizer adeus. Isto porque durante mais de uma hora e 17 minutinhos, vamos ficar com o melhor dos anos 80, dos 70 e 80, daquilo que se fez assim à volta do mundo. Os hits dessas décadas de ouro da música mundial. E venha ela, sem mais conversas e mais blá blá blá, vamos à música, porque é isso que importa. Yesterday, I was one of the lonely sophisticated mama. Come on, you disco lady. Yeah, stay with me tonight, mama. that sweet, that funk is stuck. Give it to me. Give me that stuff, that funk, that sweet, that funk is stuck. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give me your stuff, that sweet, funk is stuck. Thank you.

Yeah. Caribbean. A look from her is like a shot. The men around her, they get real hot. Wakes at night as a disco star. She can look that you won't get far. Like a bird in a gilded cage. She's a girl from a different age. She's a dancer. She's a disco queen. The very best that's ever been. She's hot and she's keen. We'll be right back. tudo para as despedidas nesta emissão de 24 de Abril de 2010, que hoje é dedicada, tal como ontem, aos anos 80. Isto porque na passada semana não houve tempo dedicado aos anos 80, então esta semana dedicamos uma dose dupla para esta fantástica década de música. De música, muita boa música. Vamos ficar por aqui, ou melhor, eu fico por aqui. Vou trazer-lhe mais um medley de boa música. Espero que esteja a gostar desta emissão do Hits Megamix. Emissão para este dia 24. Estamos a chegar ao final do dia e a começar o dia 25 de Abril. Mas isso já são outras histórias. Para já vamos continuar neste bom ritmo. Eu volto de hoje a 7 dias, isto porque vamos voltar na sexta-feira, para mais um Hits Megamix. Até lá, boa semana! Work it out. your heart strong. Hold on, I won't be late. Sad.